Essa bebê vem lá do sul, trouxe uma candy flor. Muito bojo, é tipo de outro mundo. O que ela faz com a bunda? Hallelujah. E eu que tenho pensado, que não vale um prensado. Gosta de frente, de lado, de costa. Eu sei como gosta quando põe na pulse. Pulse, juice. É o que ela faz com a boca. Louca pra sentar, tá? Boca. Mata tudo esquata. Louco. Só pra me fazer um convite. É. Brota na base das bitch. Vou colar tipo uma disque. Tu vou botar do meu xixi. Nem ligou pra minha fama. Ligou pra meter bem. Se sentou na minha cama. Engoliu meus neném. Com dinheiro faz rain. Compra a blusa da frente. Tá rebolando bem. Ai, tá fudendo também. Tô portando esse Rolex. De rolê pelas roads. Com a brisa mais moço. Olha o flash, olha a pose. Vim de novo com a boca. Só pra me fazer um convite. Convite. Só pra me fazer um convite. Yeah. Faz um convite. Rola na sete. Bola um split. Wait, combina um kit. Hoje eu tô livre. Pra fumar o que? Depois da drip. Na sua pulse. Essa bi vem lá do sul. Trouxe uma candy flow. Muito bojo. É tipo de outro mundo. O que ela faz com a bunda? Hallelujah. E eu que tenho pensado, que não vale um prensado. Gosta de frente, de lado, de costa. Eu sei como gosta quando põe na pulse. Pulse. Essa bi vem lá do sul. Trouxe uma candy flow. Muito bojo. É tipo de outro mundo. Olha o que ela faz com a bunda. Hallelujah. Que eu tenho pensado, que não vale um prensado. Gosta de frente, de lado, de costa. Eu sei como gosta quando põe na pulse.